ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você, yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Banda Batidando Melody. Batidando Melody. DJ Zico Mix. Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você, yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Delirava, percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Delirava, percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus.